faz-me passar o muro e arriscar. A sorte não deixa que fique só, e levo toda a gente, mas há só uma cara nessa multidão com que quero ser. Fluxo de flores que sai do centro da tela, sentidos a voar no escuro do fundo do mar, que se abrem dois criando a mais bela passarela, onde te vejo chegar. Fluxo de flores que sai do centro da tela, sentidos a voar no escuro do fundo do mar, que se abrem dois criando a mais bela passarela, onde te vejo chegar.

tem olhos pra mim. Vem, meu amor, que eu estou à tua espera. Não te percas no caminho. Vem, meu amor, que eu estou à tua espera. Vem, meu amor, quero te dar um beijinho. Vem, meu amor, que eu estou à tua espera. Não te percas no caminho. Perguntam-me de onde sou, que resposta dou? Sou Viana. Perguntam pelo meu cantinho, digo com carinho: sou Viana. Guardo no meu coração um belo cordão, querida Viana. Tenho orgulho em dizer, com todo o prazer: sou Viana, sou Viana, sou Viana. Sou Viana, sou Viana da terra. Do mar, do Rio Grande e do Santa Luzia, sou de Viana do Virar-Rodar e da Senhora da Luzia, sou de Viana de cidade saudável, é uma mulher que amava uma flor, sou de Viana de um povo adorável, sou de Viana de amor, sou de Viana. Mundo fora, digo a toda hora: sou Viana. Esteja eu onde estiver, estou sempre a dizer: sou Viana. Vai ensinar de paixões e de emoções, querida Viana. Toda a vida te amarei e sempre direi: sou Viana, sou Viana, sou Viana, sou Viana. Sou de Viana da terra e do mar. É bonita com certeza e está sempre afinadinha. Já quem diga tocar nela é um regalo. Muita mulher portuguesa me gaba a concertina. Até já houve quem me quisesse comprar. Diz que já está ensinada, já sabe tocar o fado. Eu sempre disse, seja cá ou do estrangeiro, que a minha gaita vai comigo para todo lado. Estico ao fado, encolho o fado, como é bom vê-la tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. E a mulher portuguesa gosta de a ver esticar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. Estico ao fado, encolho o fado, como é bom vê-la tocar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. E a mulher portuguesa gosta de a ver esticar. Está tudo a bombar, está tudo a bombar. Thank you.

ouves balançar.